705, táxi autorizado à direita, táxi foi Índia, ponto de espera, torre 1-1-2-2-9-5, ajuste ao altímetro 1097. Direita Índia, altímetro 705 autorizando alinhares, decolar pistão 0, vento 1, 1, 0 graus, 0, 8, 9. Linda, decola, pistão 0, 1, 7, 0, 5. Alinhada de colar, vento 1, 1, 0 grau, 0, 9, 9. Ono 705, decolou os 22, controle 119, decimal 35, montou. Precisa acordar. Cia, papá, papá, Charlie, India, Oscar. Gente, o Charlie, India, Oscar, qual foi o horário do plano? Índia Oscar, aposta o ponto de espera para ingresso e prosseguir para a parte 4. Cia, papá, Romeu, Romeu, Eco Índia. Salvador, boa noite, 1-1-68. Boa noite, 1-1-68, estou em contato visual. Tem livre pouso pista na 0, vento na 3, 0 graus, com 8 nós. Livre pouso na 0, com 1-1-68. Charlie India Oscar, autorizado, abato para o Pátio 4. Para o Pátio autorizado para o Pátio 4, aposto o grau. confirma pra mim? São dois tripulantes, um do Romero Brinda e o outro do Sani de Ocha. Mais quatro, claro, tá bom. Gente. Check Brinda. Salas 39, livre direito, ano 211. 1211? Afirma. Ele deu uma boa noite. Oh, boa noite, segundo 168, livre até na toca. Segundo 168, boa noite, taxi de Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette, portal 08, segundo 168. 158, muito boa noite, está em contato visual, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 8-9. Autorizado pouso, está 3-2-5-8. Coisa no solo, as 4:30, livre direita, 1-2-1-1. Torre Salvador Sonar 6310 a 9 milhas de Duna. 6310 me chama no marcador de terra. Sim, na 6310. Gente, o Lincoln 02, autorizado. Terra Bravo, Golf Lima, via rota do plano, até November 857, Lincoln 260. Saída da El, Leda e Rumi. Decola Pichano 0, primeira curva direita. Aciona 5041, controle 119.35. Operacionamento Olympus 02. Livre acionar o reporte táxi Olympus. Travada, tem livre pouso, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro 1017, 6310. Autorizado pouso, pistão no 0, 1017, cenário 6310. 00, no solo 00, livre direita, 1-2-1-1. 2-1-1, Chanel 6310. Paulo Salvador, boa noite, Chanel 6310, livrou na Delta. Alfa Juliette, Gate 5, confirma? Alô, 219. Gate 5, profissional 63 no 0. Confirma por gentileza. Gate, qual é o gate do profissional 63 no 0? 05. Obrigado, 05, profissional 63 no 0. Autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel. Da hotel chama a torre 18 decimal 95 para instruções de cruzamento da pista na zero ou alinhamento pela pista. Gol 2198 no solo 03, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 211, 2198. De Salvador, o gol 1096, final ILS X-Y 0. Baixou, checou. Voo no 096, avistado QNH no 097, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 30 graus, 099. Servo 1097, é o altímetro, 130 com 99, é, corrigindo. É, livre pouso, pistão 0, 1096. No solo 07, libera a direita, solo 121, decima 1. 121, decima 1, no 096. Olimpo 02, tem condições de cruzar a pistão no 028 de imediato? Autorizado o cruzamento da pista 1028 via Delta, chame o solo antes da Taxley Alpha em 121 decima 1. Olimpo 02 Alfa, Juliette, Índia, posso estar a dona 0, torre 1, 8, 3, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, 3362 e LS da 10, baixado checado. 362, QNH 10, 17, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 089. Gente, livre pouso na 10, tanto 362. Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette para 62, 3662. Salvador, Olimpo 02, autorizado. Alinhar e decolar pista no zero, vento no 30 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar pista no zero. 2, decolada 2, controle 1, 9, decimal 35. 19, 35, Olimpo 02.